Senhor me guiará, o Senhor me guiará. No seu amor, o Senhor me guiará, o Senhor me guiará, o Senhor me guiará. No seu amor, contigo